O dia 7 de dezembro na história, 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor no Havaí. 1975, o exército da Indonésia invadiu oficialmente o leste do Timor, então colônia portuguesa. Um ano depois, a região foi anexada ao país invasor. 1982, no Texas, pela primeira vez, uma execução com injeção letal foi usada contra um condenado à morte nos Estados Unidos. 1987, a UNESCO, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, declarou Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. 1988, um terremoto na Armênia de 6,9 graus na escala Richter deixou 25 mil mortos, 15 mil feridos e 500 mil desabrigados. 1988, o líder palestino Yasser Arafat admitiu pela primeira vez a existência de Israel e o Conselho Nacional Palestino, declarou o objetivo de criar um Estado. 1988, o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor foi realizado em São Paulo. Esses são os fatos que fizeram o dia 7 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.